E tá ao vivo? Ao vivo? Sim, isso foi um sim. Tenho a impressão que isso foi um fim. Ah, mentira que tá ao vivo. Parece o quê, né? Mas tá ao vivo mesmo isso aí? É sério? Mentira. Cadê? Cadê? Cadê? Ao vivo! Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace, está começando mais um Periscatso. Periscatso, todas as segundas e sextas-feiras, aqui no nosso canal. Aqui no nosso canal do YouTube. Ah, que melhorada que deu, hein? Aqui no nosso canal do YouTube, numa semana surreal, né, pro Palmeiras. Primeiro, queria dar boa noite para todo mundo que tá aí no nosso glorioso chat. Todo mundo ansioso. E na verdade temos dois motivos para estar muito ansiosos, né? Amanhã vamos ter uma eleição para presidente do Palmeiras. Favorito para ser eleito ou reeleito é o atual presidente Maurício Gagliotti, que enfrenta seu companheiro de chapa, o Genaro. Ih, já começou o superchat, olha o Torelli. Engraçado, né? Não tá tocando. Tá tocando, sim. Eu ia reclamar que não tava tocando a guitarra, tá tocando, sim. É, um abraço, viu, Torelli? Não é com cerveja hoje. Hoje, normalmente eu faço com cerveja na sexta-feira. Mas hoje o assunto é sério. Então eu prefiro não arriscar, para não falar besteira. Quando a gente fica um pouco mais descontraído, né? Sai umas besteiras. Mas como o assunto hoje é sério, eu prefiro fazer sem cerveja. Muito bem, senhores. Vamos botar o primeiro assunto aqui, né? Palmeiras. Olha lá. Peraí, primeiro tira meu nome daqui. Agora bota esse cara aqui. Olha lá. Felipão. Tem todo o elenco à disposição para a decisão de domingo. Olha a cara do animalzão ali, ó. Esse é um animalzão mesmo. Aliás, vocês viram o que ele falou na entrevista depois do jogo? Sensacional, né? A imprensa sempre vem com aquele papo de: ah, você tinha que provar as coisas para os outros por causa do 7-1, porque você tá muito velho. Aí ele falou: peraí, como muito velho? Eu tenho 70 anos, mas com 70 anos eu faço tudo o que qualquer moleque de 20 faz. Só não faço com a mesma frequência. E ele falou isso para fechar a coletiva. Então, depois de um 4-0, né, com esse bom humor todo, tá aí. E o Palmeiras chega pro jogo decisivo contra o Vasco. Pode deixar que eu vou falar, tá? Vocês que estão falando: eu quero saber do patrocinador. Vamos falar sobre isso, tá? Mas primeiro vamos falar de futebol, né, que eu acho que é o assunto mais importante de todos. Lucas Vasco está só dando bola fora aqui, né? Tá fazendo propaganda, tá querendo que eu fale de especulação. Acho que você tá no canal errado, amigão. Aqui não rola nada disso, tá? Vamos lá. Felipão tem todo mundo à disposição. Eu acho que pela primeira vez no ano, um técnico tem todo mundo à disposição. Não tem ninguém machucado, ninguém suspenso. É, a gente entrou para o jogo contra o América com 10 pendurados. 10 pendurados. Quase um time inteiro. Aliás, se você for ver posição por posição, não tinha ninguém repetindo posição. É, só ficou faltando, acho que um meia. Porque o resto tinha tudo certinho. Um lateral, dois zagueiros, um lateral esquerdo, dois volantes. Dois meias e um atacante. Faltou o terceiro meia. Por quê? Porque o Gustavo Scarpa estava suspenso. O único suspenso, o único que não pôde ser relacionado para o jogo contra o América. É, para esse jogo, o Gustavo Scarpa cumpriu suspensão. Ninguém levou cartão amarelo, ninguém se machucou. O departamento médico já estava zerado, continua zerado. Então, Felipão chega para a partida decisiva, para as duas partidas decisivas, com todo o elenco à disposição. Aí eu pergunto para você, que time no Brasil, rendendo bem, chegou com todo mundo na fase decisiva? Claro, a gente gostaria de ter tido o elenco todo à disposição também nos jogos decisivos da Copa do Brasil e do Brasileiro. Então existe, é claro, uma série de contingências. Se alguém leva uma pancada uma pancada, né? Trauma. No jogo contra o América, não tem como jogar. Não foi o que aconteceu. Então, claro, tem o fator sorte. Mas, em termos de lesão muscular, o Palmeiras pode se orgulhar de chegar no último jogo, no penúltimo e no último jogo da temporada, sem ninguém com lesão muscular. Isso é fantástico. Isso é sensacional. Então, isso mostra que essa fórmula que o Filipão desenvolveu de mesclar os elencos, de fazer dois elencos mais ou menos diferentes e alternar eles. Claro que a gente vê alguns jogadores que estão praticamente em todos os jogos, né? Acho que os dois jogadores-chave do elenco, vocês devem concordar comigo, são o Bruno Henrique e o Dudu. Esses jogam sempre que podem. Sempre que a fisiologia dá o joia, joga. Dudu e Bruno Henrique. São os caras que estão fazendo a diferença. Absurdamente. É até injusto falar isso, né? Porque a gente tem tanto jogador jogando bem. Mas eu acho que se tivesse que... Aliás, o Bruno Henrique, pra mim, até uns dois jogos atrás, pra mim ele era o melhor jogador do ano do Palmeiras. Eu tava até pensando já no post que eu ia fazer pra homenagear o Bruno Henrique. Mas o Dudu, cara, o Dudu... Puta, como tá jogando bola, né? Puta, aí eu tive que mudar a opinião, né? Já mudei pro Dudu, já. Então, post de homenagem do fim do ano, se ganhar o campeonato mesmo, que deve acontecer, esperamos, vai ser, lógico, enaltecendo o ano, a temporada espetacular do Dudu. Mas acho que o Bruno Henrique também merece uma menção muito mais do que especial. São os jogadores que estão jogando mais. O William, ele joga bastante em número de partidas, só que em minutos não é tanto. Em minutos, o William está em sexto ou sétimo lugar do elenco. Por quê? Porque ele, muitas vezes ele entra faltando 15 minutos, meia hora, e aí conta a partida inteira, né? Conta, jogou tal partida. É que nem o Jean. O Jean entra 5, 10 minutos quase todo jogo, então ele tem um número altíssimo de partidas, mas de minutos é muito pouco. Então, em termos de minutos, eu tenho até esse dado aqui. Tá faltando atualizar dois jogos, mas não deve mudar muita coisa. É, a minutagem dos jogadores. Quer ver? Ó, já passo para vocês aqui. Olha lá. Atualizar até o jogo do Fluminense, tá, gente? Isso aí eu faço manualmente, tá? O que joga mais é o Dudu, com 5.396 minutos. Em segundo lugar está o Antônio Carlos, tá? Por quê? Porque antes de começar o rodízio de zagas, ele era o titular absoluto do Filipão. E jogava ao lado dele o Edu Dracena. Só que o Edu Dracena, ele teve um período de começo de ano ali que ele ficou fazendo trabalho físico, lembra? Então ele não tem tantos minutos quanto tem o Antônio Carlos. O Edu Dracena já está bem abaixo. Em terceiro está o Bruno Henrique, com 4.546 minutos. Em quarto está o William, com 65 jogos. Vejam, a gente jogou. Puta, já nem sei mais aqui quantos. Lembrando que está com dois jogos de defasagem, tá? Essa contagem aqui. São 73 jogos que estão contabilizados aqui. E o William jogou 65. Quer dizer, só não jogou 8. O Dudu jogou 62. 3 a menos. Só que vejam, 800 minutos a mais. Por quê? Porque o Dudu joga sempre. Ou quando ele sai pertinho do fim. Então ele jogou muito mais tempo. Então, Dudu em primeiro, Bruno Henrique em terceiro. Entre eles está o Antônio Carlos, mas claro, a importância do Antônio Carlos já não é tão grande. Então vejo, Dudu e Bruno Henrique realmente os jogadores mais importantes do elenco. E aí o resto ele está sempre rodando, sempre rodando. Então, Vitor Luiz e Diogo Barbosa, muito semelhantes. Marcos Rocha e Mike, muito semelhantes em termos de minutagem e aproveitamento, número de jogos. A zaga a gente vê aí alguns desequilíbrios pelo que eu já expliquei, né? Esse esquema com duas zagas diferentes foi colocado em prática só depois que o Filipão veio, só depois do meio da temporada para frente. O Felipe Melo foi bem dosado, né? Então ele tem entrado bastante. É inclusive um dos líderes também de minutos, mas ele está sempre descansando. Podem notar, a cada três, quatro jogos, o Felipe Melo fica um fora, e aí é a importância do Thiago Santos quando ele entra. Então, todo o trabalho que vocês já sabem, né? De rodízio e tal. Então, como foi importante para chegar neste momento final? Aí, o que que eu leio no catso da internet nesses dias? Filipão, vê se não faz rodízio dessa vez. Repete o time que deu uma sacola no América. De fato, eu acho que é uma das melhores formações, né? Eu gosto mais do Gustavo Scarpa do que do William, principalmente em jogos que a gente vai jogar no Allianz Parque contra times pequenos que costumam jogar mais retraídos. A gente precisa de alguém com mais toque de bola para envolver a defesa adversária. Só que no caso do jogo do América, o América tinha muito interesse em atacar por causa da situação na tabela. Então, tinha espaço para o William. Foi um jogo ótimo para o William. Tanto que ele jogou muito bem. Olha aí o Everton. Ouvindo, tomando uma gelada e lavando louça. Não vai beber o copo com sabão, né? E enxaguar o copo com a cerveja. Olha lá, hein? Ih, cara, tem nego fazendo propaganda aqui, cara. É chato, né? Vamos tirando esses caras daqui. Não temos. Estamos sem estagiário hoje, é? Bom, tudo bem. Eu vou tentando dar um jeito aqui enquanto isso. Então vejam lá. Não vai fazer rodízio, porra. E se estouram, cara? Tudo bem que o rodízio ele serve para ir poupando para quando chegar a hora, né? Porra, não tem jogo melhor do que esse, que é realmente a hora. Então, eu acho que nesse momento, a única análise que tem que ser feita não é a dosagem. É simplesmente checar. Vai estourar ou não vai estourar? Não vai estourar, então vai pro jogo. Agora é hora de espremer o bagaço. Então coloque em campo o que tem de melhor. Então eu concordo com esse clamor popular por repetir o time que jogou contra o América. Eu só trocaria, talvez, aí tem que observar a movimentação do Vasco, né? Como será que vem o Vasco? O Valentim, a gente conhece bem. Será que ele vai vir para cima? Será que ele vai ficar cauteloso? Será que para a gente furar a defesa do Vasco a gente vai precisar de um cara mais, cadenciado? Ou será que o Vasco vai vir para cima e vai deixar espaço? É melhor jogar com o William? Então, essa é a análise que o Felipão e a equipe têm que fazer, estudar o Vasco, estudar os movimentos do Valentim, para tentar adivinhar o que ele vai fazer. Então, esse movimento inicial do jogo de xadrez aí vai ser muito importante. No mais, eu iria com o Everton, e parem de criticar o Everton. Pô, vocês não querem um goleiro, vocês querem um muro, né? Vocês querem ser campeão com zero gol tomado, né? É isso. Eu também quero, mas não rola. Só deixar isso claro para vocês, não existe, tá? Não existe. Nem na Copa do Mundo, que tem 7 jogos, você vê um time ser campeão sem tomar gol. Imagina num campeonato de 38. Então, o Everton. Mike jogou muito, né? Mike jogou muito. Se tiver bem fisicamente, e deve estar, porque ele voltou aí de uma suspensão de 2 jogos. Então, não deve estar perto de estourar. Então, Mike, Luan Gomes e Vitor Luiz, Thiago Santos e Bruno Henrique, Scarpa ou William, Lucas Lima e Dudu. Se pudesse pôr Dudu, Dudu, Dudu, Dudu, beleza, né? Mas só tem um, então Dudu na esquerda. E na frente o Borja, sim senhor, Borja, tá? Miguel Borja na frente. Eu já vi o Evair perder gol feito. Todo mundo perde gol feito. E tudo bem que o Borja, às vezes, ele não chama a bola exatamente de meu amor, como o Evair chamava. O Evair sempre chamou a bola de meu amor, vem aqui. O Borja já não, já é meio conflituosa a relação dele com a bola. Mas é menos que a do Deyverson. E eu boto na conta aquele gol perdido aos 43 do primeiro tempo na ansiedade. Se fosse no começo do jogo, talvez ele não errasse. Mas aí, quando começa o Palmeiras bater, bater, bater, bater, e a bola não entra, os jogadores vão ficando ansiosos. Então a gente notou claramente isso no primeiro tempo, a ansiedade dos jogadores. O que eles erraram de passe, porque tentavam forçar o passe para tentar fazer a jogada acontecer logo, em vez de ter um pouco mais de paciência. E mesmo assim o Palmeiras criou 11 chances de gol. Vejam lá no pós-jogo. No pós-jogo, que a gente coloca o lance a lance, tem 11 lances do Palmeiras e um do América, que é um lance mais ou menos. E no segundo tempo, só Palmeiras. Por quê? Porque daí o Palmeiras voltou com a cabeça bem mais no lugar e o gol não demorou para sair. O gol saiu com 12, 13 minutos. Aí abriu a porteira. Aí o América, puta, estamos perdendo, fudeu. Vamos, vamos, vamos. Aí abriram, aí o Palmeiras ensacolou. Então foi um jogaço do Palmeiras. Jogou muito, jogou demais. E aí a gente, porra, olha para as chances, né? Não dá nem para ficar falando muito, porque isso acorda aquela que dorme leve, que eu não vou nem falar o nome dela. Então não dá pra gente ficar falando muito de chances, do que pode, sabe? Mas a gente sabe que tá muito perto. Sabe, olha o retrospecto do Palmeiras jogando em casa. Olha o retrospecto do adversário que a gente vai pegar jogando fora de casa. Provavelmente já rebaixado, vai chegar rebaixado. Tá? Não tô falando do jogo desse domingo, não, tô falando do último, que é caso dê uma zica, né? Ih, falei. Falei o nome dela. Não podia. Era, ó, passou rapidinho, ninguém ouviu. Mas eu acredito que o Palmeiras já resolve domingo. Mas caso não resolva, caso dê um empate contra o Vasco fora, que pode acontecer, porque o Vasco sim, tá desesperadão, vai jogar a vida em casa. É um time grande, é um time de camisa, sabe? Merece muito respeito. E não acredito que seja impossível o Flamengo ganhar do Cruzeiro, não. É possível. É possível que vá para a última rodada. E se for para a última rodada, vai ser na mesma situação que esta. O Palmeiras precisa. Aliás, não. Porque se o Palmeiras empata com o Vasco, por exemplo, se perder é uma coisa. Se empatar com o Vasco, vai precisar apenas do empate contra o Vitória. O Palmeiras só vai jogar pela vitória contra o Vitória se perder do Vasco. O Palmeiras precisa de 2 pontos. 2 empates servem. Então vamos supor, ai, empata com o Vasco e o Flamengo ganha do Cruzeiro. Ai, meu Deus, vai para a última rodada. Gente, o Palmeiras vai jogar pelo empate. Empate serve, vitória serve. E ainda tem a chance do Flamengo tropeçar nos nervos ali no jogo contra o Atlético Paranaense em casa. Então, vamos lá, vai. Acho que a chance de ganhar é muito, muito, muito, muito grande, ganhar o campeonato. Então estamos torcendo. Estaremos lá. É, aliás, esse domingo estaremos no Bar Vírgula. Eu e Bruno Zaniolo. O Bar Vírgula fica na Rua Palestra, ali em frente ao Shopping Bourbon. Transmissão vai ser direto do Bar Vírgula. E no outro domingo, aí sim, no Allianz Parque, estaremos eu e Zaniolo para narrar a partida derradeira da temporada Palmeiras e Vitória da Bahia. Certo? Então, eu vou fazer um pedido para vocês. Por favor, não entrem nessa pilha de ficar com lista de dispensa, especulação de contratação. Não é hora disso. Parem com isso. Não falem sobre isso na internet. Tem até jornalista fazendo enquete. Ah, quem você mandaria embora? Não caiam nessa. Quem pode falar nisso é o cara que torce para o Santos, que são poucos. É o cara que torce para o Botafogo, que também são poucos. É o cara que torce para o Cruzeiro, que também não são lá muitos. É, sabe esses times que estão no meiuca da tabela? Esses já podem começar a falar isso. Quem está disputando alguma coisa? Bahia, né? Bahia já está livre. Agora, quem está disputando não é para falar. Se os outros quiserem falar, dane-se. A gente não pode dar esse mole. A gente tem que prestigiar todos os jogadores. Quem você mandaria embora do seu elenco? Ninguém. Ninguém. Amo todos os jogadores do Palmeiras. Renova com todos. Aí depois, se tiver que fazer isso com alguém lá pra frente, aí a gente fala. Tá? Mais pra frente, só quando acabar. Combinado? Muito bem. A cara de feliz do Filipão, né? Tá na hora de dar tchau, Filipão. Vamos lá. Porque agora a gente vai falar disso aqui, ó. É, eleição. Olha os dois. Vão disputar a eleição amanhã. Genaro Marino e Maurício Gagliotti. Toda a campanha feita pelo Maurício Gagliotti com auxílio econômico da conselheira Leila Pereira. É muito favorito, né? Todo o uso da máquina administrativa a seu favor. Vai ser bem difícil para o Genaro Marino ganhar. Pessoalmente, eu, Conrado, eu sou muito a favor da eleição do Genaro Marino. Conheço os dois pessoalmente. Conheço mais o Genaro. Conheço muito mais as pessoas que estão em torno do Genaro. Até porque o Maurício fez alianças que eu não faria, vai. Para dizer o mínimo. Para manter o apoio político que ele manteve durante esses 2 anos. Tudo bem que ele fechou várias portas com isso também, né? Mas é claro que o grande pilar do Maurício é a Crefisa. É o apoio de uma empresa cuja dona tornou-se rapidamente conselheira do clube, pegou alguns atalhos e se tornou rapidamente conselheira do clube, usou seu poder econômico e tornou-se conselheira do clube. Dá para dizer que ela praticamente comprou sua vaga no conselho. Comprou entre aspas. Claro, ela foi eleita legitimamente a partir do momento que ela estava apta para a eleição. Se ela estava apta legitimamente ou não já é outra conversa. Mas eu digo comprou no sentido de que a campanha dela foi muito forte, né? Ela usou muito poder econômico dela na campanha e conseguiu uma votação muito, muito expressiva, impressionante. E por aí a gente vê como o eleitor do Palmeiras, o associado do Palmeiras é volátil a pequenos agrados. É muito triste isso, né? A gente vê isso no conselho, a gente sabe disso, sabe, né? Não estou chutando. Histórias de conselheiros que se venderam assim por migalhas, sabe? Vaga em estacionamento, sabe? Tá devendo um boleto ali, pagou um boleto pro cara. E aí consegue a lealdade eterna, né? Então tem muito disso lá no Palmeiras. Mas enfim. O Maurício foi vice do Paulo Nobre, junto com o Genaro e com mais outros dois conselheiros. No final da gestão do Paulo Nobre, eles romperam. Todo mundo leu a carta do Paulo Nobre, né? Eu acho, imagino que todos tenham lido. Então ele conta toda a história, não preciso repetir aqui. E ele, no final, na hora de fazer a escolha dele, de como ele faria a gestão dele, depois de já ter sido indicado pelo Paulo Nobre, vencendo, inclusive, a disputa com o próprio Genaro pela indicação do Paulo Nobre. O Paulo Nobre deve se arrepender tanto dessa escolha que ele fez hoje. Imagina só. Ele deve pensar até hoje. Puta, eu que escolhi esse cara. Tinha o Genaro para escolher. E aí ele escolheu o apoio político do Mustafá e econômico da Leila. Para ganhar a eleição, para se lançar... Para ganhar a eleição, não. Para começar a base de governo dele. E rompeu com o grupo antigo dele. Então, toda a mágoa do Paulo Nobre, ele fala toda na carta dele. E aí, rapidamente, Mustafá e Leila entraram em rota de colisão. Então, é sempre bom falar, hein? Maurício foi eleito com o apoio do Mustafá. Então, quem fala que Mustafá tá com esse, tá com aquele, então, se você apoia Maurício Gagliotti, você apoia quem estava com o apoio do Mustafá. No Palmeiras, todo mundo já esteve de todos os lados. Tá? Vocês têm que aprender isso na política do Palmeiras. Tá com o Mustafá. Quem não esteve? Até o Beluso já teve. O grupo do Beluso já teve com o Mustafá. Elegeram um monte de vitalício aí, coisa de um ano e meio, mais ou menos. Com o apoio do Mustafá. Fizeram aliança com o Mustafá. Normal isso na política do Palmeiras. Tá? O que é importante saber é... O Mustafá terá ingerência na tomada de decisões. E isso que é importante saber. Ter o apoio dele pra quê, né? Porque afinal, hoje, a eleição ela é decidida pelos associados e não pelo conselho. O Mustafá manda no conselho, parte do conselho, né? Ali uns 30% do conselho ainda é posse do Mustafá. Mas ele não manda nos associados. Então, esse poder do Mustafá hoje é mais restrito ao COF, que é outra coisa. Mas tudo bem, não quero ficar falando de Mustafá aqui. O fato é que o grande escudo da gestão do Maurício Gagliotti é o apoio financeiro da Crefisa e o poder financeiro que a Crefisa dá ao Palmeiras. Sempre lembrando que a Crefisa significa, sei lá, 18%. Os números variam dependendo da fonte, mas vai, pegando a média de tudo que falam, dá mais ou menos uns 18%. O Palmeiras sem 18% da receita fica mais fraco? Fica mais fraco. Fica igual o Fluminense? Não, de jeito nenhum. Fica muito mais, continua muito mais forte que o Fluminense. Fica igual o Cruzeiro? Acho que mais forte que o Cruzeiro. O orçamento continua sendo maior que o do Cruzeiro, mesmo sem Crefisa. Isso quer dizer que a Crefisa é descartável? Claro que não. A Crefisa é muito, muito, muito importante. É um patrocínio fantástico. Não se rasga dinheiro. Não quero me desfazer da Crefisa. Meu problema com a Crefisa sempre foi a situação de conflito da posição de conselheira atuante, porque tem conselheira que não faz porra nenhuma, né? Mas ela é uma conselheira muito atuante, muito presente, que tem muita influência sobre o presidente e também é patrocinadora. E aí surge uma notícia como a de hoje. Pô, vai vir aí uma empresa que vai pagar uma vez e meia o que paga a Crefisa. A Crefisa, para cobrir o que essa suposta empresa está oferecendo, ela tem que aumentar em 50% o que ela já dá. Aí eu pergunto, dona Leila, a senhora como conselheira, chega uma proposta de 120 milhões de reais por mês, mais ou menos isso. Esquece desse papo que está rolando hoje. Pensa no hipotético. Chega uma empresa séria, comprovada, 120 milhões por mês. A senhora dá 80. Estou arredondando, tá? A senhora recomendaria que o Palmeiras rompesse com a... ou não renovasse com a Crefisa e fechasse com esse novo patrocinador, como conselheira, ou a senhora preferia que ficasse a Crefisa, sabe-se lá por quê? Quer dizer, nós sabemos, todo mundo sabe, a senhora sabe, né? Mas é esse o ponto. A senhora é conselheira, a senhora é patrocinadora, é as duas coisas ao mesmo tempo. E vai chegar um momento que tem que tomar uma decisão em que a sua posição como administradora entra em conflito com a sua posição como conselheira. O que vai falar mais alto numa situação dessa? A Leila conselheira ou a Leila empresária? A senhora rasgaria seu próprio dinheiro por amor ao Palmeiras? Não estou falando de rasgar 200, 300 reais por mês, que é o que nós torcedores fazemos. Mas seria rasgar 40 milhões, 50 milhões de reais. A senhora rasgaria isso pelo Palmeiras? A senhora cobriria a oferta, se ela existisse? Ou bateria o pé para ficar com um patrocínio de 80, podendo ter um de 120? O que a senhora faria? Eu tenho muita curiosidade em saber isso. Esse é um dos motivos que eu tenho muitas restrições com relação a esse apoio tão intenso que o nosso atual presidente tem da nossa patrocinadora. Mas tem uma série de outros motivos pelo qual eu não estou satisfeito plenamente com a gestão do Maurício Gagliotti. Não quer dizer que foi um desastre, hein? E o PVC escreveu um negócio que eu achei muito interessante. Um abraço para o Saulo Carvalho. E foi bem pertinente o que ele escreveu. A Crefisa é boa, o problema são as aspirações da Leila. Resumindo, o resumo do resumo do resumo é isso. Mas o PVC falou o seguinte. Hoje, a gente está discutindo entre Maurício e Genaro. O Maurício, com todos os problemas da gestão dele... Até agora, pelo menos, ele não desmontou tudo que foi montado nos 4 anos anteriores. Já regrediu em alguns pontos, isso tem que ser dito, já regrediu em alguns pontos. O sistema ali de toma lá, dá cá, lá dentro do clube, está muito mais forte hoje do que era 2 anos atrás. Tem muito mais politicagem sendo feita do que tinha 2 anos atrás. Troca de favores... Abre as perninhas aqui. Hoje mesmo saiu na Folha uma reportagem aí, dando conta de não sei quanto gasto em pizza, gasto em brinde, gasto em faixa de campeão paulista. Presentinhos. Coisa que na gestão passada não existia. Tá? Mas o Palmeiras não quebrou por isso e não ficou muito mais fraco por isso. Então o que eu quero dizer é o seguinte. Por mais que eu tenha restrições à gestão do Maurício, não é um desastre. É muito melhor você ter um embate entre esses dois que estão aí na foto, aqui, do que ter na jogada um cara como Mustafa, um cara como Tirone, um cara como Friso, né? Então, o nosso nível, até na política, aumentou. Então, eu gostaria que o Genaro Marino ganhasse? Gostaria. Se o Maurício ganhar, eu vou ficar... Não. Eu continuo temeroso, principalmente pela subserviência que ele tem em relação à Leila. Mas não acho que vai ser um desastre imediato. Pode acontecer esse desastre. Se ele der mais poder para ela, se concentrar muito poder nela, aí eu acho que pode virar um desastre a hora que ela sair. Enquanto ela estiver aqui, está tudo ótimo. Vocês acham que ela vai ficar aqui até o fim da vida, gente? Não vai. Então o Palmeiras tem que estar pronto para quando ela sair. E do jeito que ela está fazendo, ela está concentrando tanto poder na mão dela, que a hora que ela sair, o Palmeiras desaba. Esse é o meu medo. Meu problema não é enquanto ela está, meu problema é quando ela sair. Então o Palmeiras tem que estar pronto para isso. E estará pronto se tiver equilíbrio nas fontes de receita. A Crefisa não pode ser 50%, 60%, 70% das receitas do Palmeiras. E a gente viu o Avante caindo, despencando. Caindo o Avante, cai as receitas de bilheteria. Quer dizer, ainda não, né? Porque ainda tem sempre aqueles 30 mil. E se cai? E se cai até isso? O Avante está cada vez pior. Ninguém melhora o Avante. Então esse é o meu problema. Agora, vocês estão loucos para que eu fale da proposta, né? Da tal proposta. Muito bem. Eu não vou falar. Eu vou colocar as palavras do próprio Genaro Marino, que foi quem trouxe a notícia. Vou colocar aqui para vocês. Vamos lá? Eventualmente assumir o patrocínio do Palmeiras em níveis superiores. Eu sei que é uma carta de intenção, que você não pode abrir o jogo agora, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre essas duas coisas. Você eleito, a Crefisa sai, você eleito, a Crefisa saindo ou a Crefisa ficando, esse grupo pode mesmo chegar ao Palmeiras, Genaro? Então, existe sim interesse. Nós tivemos duas empresas manifestando interesse em continuar, desde que também eles leram nos jornais de que se não fosse o candidato dela, ela sairia. Uhum. E o approach comigo foi dessa forma. Ele falou, se você for presidente e ela sair, você aceita conversar? E daí nós tivemos interesse. E eu posso adiantar que é uma empresa multinacional na área de gás e energia e em vários países que quer entrar no Brasil e destinou uma verba. E nas conversações, nós já falamos de valores, porque sabemos que o valor que a Crefisa tem não é normal. Sim. E sabemos que no mercado é difícil. Porém, para nossa surpresa, o agente comercial que fez contato conosco também é um palmeirense. E por ser palmeirense, ele teve, ficou atento a essas informações e foi buscar, então, o contato para que a empresa viesse conosco. Então, o que eu posso adiantar é que a oferta que eles estão... E eu estou protocolando hoje no clube para que não seja baseado só na minha eleição, e sim, caso o Maurício vença a eleição, que possa usar isso em benefício do clube. É um patrocínio na ordem de 25 milhões por ano de dólares. Então, seria um valor hoje superior ao que a Crefisa tem em reais. E nessa carta que você está protocolando, nesse documento, consta o nome da empresa? Consta o nome da empresa. Você pode falar? Então, eu tenho nessa carta tem um item de exclusividade. É uma empresa multinacional, o que eu posso falar, na área de gás e energia. O nome da holding é Black Star, mas os outros detalhes depois a gente vai submeter após as eleições ao clube, mas hoje só para protocolar que não é uma conversa eleitoreira. Isso acabou acontecendo num jantar ontem. E não é uma ficção? Não é uma ficção, tanto que o nosso objetivo era se... caso não tenha sucesso e vencer essa eleição, que essa empresa converse com isso, o vencedor, ofereça para o clube uma oportunidade maior do que hoje nós temos. Muito bem, estamos aqui de volta. Então, o que o Genaro deixa claro nessa entrevista que ele deu ao Mauro Betting e ao Vanderlei Nogueira no programa da Jovem Pan, por volta de meio-dia de hoje, que existe uma empresa que vai pagar cerca de 25 milhões de dólares por ano. 25 milhões de dólares dá quase 100 milhões de reais. Dá entre 80, uns 85, vai, a cotação de hoje, que é mais do que a Leila paga. Agora, a gente não sabe que empresa exatamente é essa. Existe uma holding chamada Black Stars. O que é uma holding? Uma holding é um conglomerado de empresas. Então, o braço petrolífero dessa holding, que a gente não sabe ainda qual é o nome fantasia, é que seria o patrocinador. Bom, primeiro, que empresa é essa? A gente tem que saber direitinho. Segundo, quais são as contrapartidas? O que, que essa holding quer para pagar tanto dinheiro para o Palmeiras, assim, apareceu? É só nome na camisa? Ou quer alguma coisa a mais? Qual é a contrapartida exata que essa empresa espera do Palmeiras? Terceiro, validade do contrato. Quantos anos? Quanto tempo garantido, né, com esses caras? Então a gente só consegue... cravar alguma coisa se tiver um papel assinado. E o Genaro falou na entrevista que protocolaria esta carta na secretaria ainda hoje, eu não sei se isso já foi feito, inclusive para que, caso o Maurício vença a eleição, que ele pode entrar em contato com essa empresa em nome do Palmeiras e falar, então vamos continuar as conversas, tenho aqui uma oferta que um conselheiro nosso trouxe, queria continuar a conversa. Agora, a minha pergunta é a mesma que eu faço para a Leila, para o senhor Maurício Gagliotti. Ganhando a eleição, com essa proposta, com essa carta de intenção na mão, olha, eu tenho uma intenção de patrocinar o Palmeiras por 25 milhões de dólares por ano. Você vai bater lá na porta dos caras para ouvir ou continua abraçado com a Leila? Com a Crefisa? Então, a grande pergunta que eu me faço hoje é, com essa notícia pipocando, qual seria uma reação normal para um palmeirense de verdade? Palmeirense de verdade, palmeirense. Tem duas possibilidades aí, né? O cara que está com interesse político que a chapa do Maurício Gagliotti vença, ele pode ter duas reações. Uma é, nossa, que mentira. Esses caras estão falando isso só para ganhar eleição. Essa é uma reação. Qual é a outra reação? Nossa, 25 milhões de dólares por mês? Pô, Maurício, vai lá atrás desses caras. Que bom que chegou uma proposta dessa. Se a gente ganha, a gente vai ter mais dinheiro para montar um time mais forte ainda. Não deveriam estar todos felizes com essa notícia? Desde que ela se confirme? Ah, e se não confirmar? Se não confirmar, não confirmou. Mas e se confirmar? Porque o Maurício, o Genaro deixou claro. A empresa não está ligada a ele. A empresa tem interesse no Palmeiras. Está aqui. Ele tem que protocolar essa carta hoje, né? Senão ele vai passar uma puta de uma vergonha. Isso ele tem que fazer. Ele tem que fazer isso hoje. Senão, né? Senão é um papel ridículo que ele fez dando essa entrevista para a Jovem Pan. Agora, por que que tem gente que está triste com essa notícia? Me fala. Alguém consegue explicar? Grande abraço, Marcos Vinícius. Diz que a W Torre é capaz de liberar para eles procurarem até petróleo embaixo do campo também. Pensou umas máquinas escavando ali, tá louco. Então, alguém consegue me explicar por que que tem tanta gente brava que a Crefisa, de repente, pode não ser mais a melhor opção pro Palmeiras? E para outro time, ela não vai, porque ela já falou que ama o Palmeiras. E todo mundo acredita nisso. Vocês não acreditam nisso, então? Então, ela não vai para outro time. Qual o problema da Crefisa sair se for entrar uma que dê mais dinheiro? Por que que tem tanta gente brava assim? Então é por aí que a gente vê quem gosta mesmo do Palmeiras. Bom, vamos em frente. Vamos em frente, hein, não. Vamos ver o que vocês, malditos dromedários, estão aprontando. Tem estagiário de pergunta? Essa é a minha grande questão. Apareceu? Carrega aí, meu. Não tem. Não tem. Então eu vou pescar de vocês mesmo. Aliás, por falar em pescar, quem fez uma dessa há duas eleições atrás foi o Pesca, né? O Pesca Carmona, né? Porque eu tenho 30 milhões de reais para gastar em jogador. 30 milhões de reais não compra nem o Daverson. E lá. Então vamos lá, vamos procurar as perguntas de vocês. Vamos voltar lá um pouquinho pro tema do futebol, depois a gente retoma. Vamos dar uma quebrada nesse ritmo político aqui que tá muito pesado, né? Charlie Tide diz que o Pink Floyd Animals é o melhor álbum. Eu gosto de quase todos os álbuns do Pink Floyd. Eu gosto muito do Pink Floyd. Animals, sem dúvida, é um dos melhores. Deixa eu tentar achar uma... Paulo Malta, você acha que o Genaro tem chance de ganhar? Chance tem, porque urna é urna, né? Só quando abrir. Mas eu acho que... está muito mais para o Maurício hoje, porque tem todo um processo de campanha, né, acumulado. Não se vira uma vantagem dessa de uma hora para outra, né? Vai saber. O Luiz Carlos está falando que a gente ganha do Vasco e ganha do Vitória. É só não pipocar. Além disso, o Cheirinho não ganha as duas. Então já era, né? Para o Luiz Carlos, então. O Giuseppe Diongo fala que... ele pergunta se eu concordo que os empréstimos executados pela Crefisa ao Palmeiras teriam que passar pelo COF. Na verdade, a Crefisa não fez empréstimo nenhum ao Palmeiras. A Crefisa tem um contrato de patrocínio com o Palmeiras. E, num determinado momento, a Crefisa colocou como despesa de marketing o que ela investiu em recurso para contratar jogador. Então não foi empréstimo para o Palmeiras de forma nenhuma. Tá? Isso acabou virando dívida depois, por uma manobra do presidente. Tanto que o COF reprovou as contas do presidente, uma manobra contábil ali que foi feita. Tá? Eu não vou comentar sobre o que vocês estão falando aí de outros canais, de torcedor. Não é ético da minha parte, não seria ético da minha parte fazer isso. Eu acho que cada um fala o que quer na internet, só que depois responde pelo que fala. Todo mundo é livre para falar o que quiser, né? É claro, eu estou falando para quem tem canal, para quem fala. Para falar aqui no chat, para falar nos comentários, aí você está na minha casa. Aí na minha casa eu tenho algumas regras. E aí eu faço as regras aqui do nosso chat, tanto aqui quanto no jogo. Tá? Tem regrinhas claras, é só ir lá no site para ver. Quem não segue as regras eu tiro, tá? Mas é livre para falar. Você pode falar em outro canal. Tipo, falar mal do Palmeiras, falar mal de jogador nosso durante o jogo. Não deixo. Não deixo mesmo. Tá? O Vlado pergunta se eu acredito que o Deverson está melhor preparado para ser o centroavante que o Filipão gosta. Não. Não. Acho que o Deverson está com 26, 27 anos já. E ele está com uma cabeça de 21, 22. Então ele precisaria, sabe, crescer rápido. E esse ano seria um ano para ele ter esse crescimento. E parece que não teve, né? Mas vamos confiar no menino Deverson, né? Vamos confiar nele. Olha aqui o Fábio Queiroz fala. Se o Jailson tivesse tomado os gols que o Everton tomou, o pessoal ia falar que o Prass não iria tomar. É sempre assim, né? Esses caras, vocês querem ser campeões com zero gols tomados. Não serve, cara. Wanner Mota, padrinho do Verdazzo. Aliás, deixa eu tirar esses chatos daqui, né? Chato isso aqui. Chato. Tira. Tira. E bota isso aqui. Pronto. O Wanner Mota fala assim. Esse zagueiro paraguaio joga com a faca nos dentes. Ih, cara, perdi aqui, peraí. Ah. Cabelos despenteados e não perde uma bola. Sei que não tem muita técnica, mas passa uma sensação de jogo ganho. Então, é exatamente o que eu falei desde o início. Ele não tem técnica. Técnica, eu digo técnica com a bola no pé. Técnica de boleiro. Aquele cara que você escolheria para ficar no teu time de society. É um cara que sabe dar um drible, que tem a cintura, sabe, lubrificada. Sabe, que sabe ter uma ginga, que dribla, que joga de cabeça em pé. Agora, para ser um zagueirão, ele tem todos os predicados. Rebate, tá nem aí. Tem bom tempo de bola, é forte. Não é tão alto, mas tem ótima impulsão, que compensa. Então, agora, zagueirou algumas vezes. E aquele pênalti contra o Cruzeiro, que não foi pênalti, que foi fora da área. Mas aí a gente vê claramente aquilo que eu falo. Ele foi todo desajeitado para a bola. Quer dizer, quando precisa de um pouco mais de habilidade, que felizmente não são muitos lances, Mas quando precisa, ele espana. Então, foi exatamente isso que eu falei desde o começo. A sorte é que isso não está acontecendo muitas vezes. No seu esquema de proteção, a zaga é muito bom, funciona muito bem. Então teve outro aí que falou, Conrado, você errou. Sabe, os caras que vêm com... querer, sabe, confrontar. Não, assim, não teria problema nenhum em falar, errei, ele é craque de bola. Mas ele não é. E não deixa de ser um bom zagueiro, por isso. As coisas não são excludentes, gente. Pensem. Ai. Wellington faz uma... assim, ele coloca uma coisa e faz uma pergunta que eu não vejo muita relação, mas enfim, vamos lá, vamos tentar entender. Nosso Palmeiras fez 270 pontos nas últimas 4 edições do Brasileiro. Não sei se é exatamente essa conta, mas é bem perto disso. Você levaria isso em consideração na montagem do elenco para o próximo ano? O que uma coisa tem a ver com outra? O fato de ter feito 65 pontos durante 4 anos, quer dizer, mais, menos, mas na média 65, não influencia em nada para a montagem do elenco do próximo ano. Aliás, não existe montagem do elenco do próximo ano, existe manutenção. Eu não acredito em mais do que 6 reforços, contando os que vão voltar de empréstimo. Então tem 3 que a gente já sabe, né? 2 que a gente já sabe e 1 que está contratado. 2 contratados a gente já sabe e 2 que vão voltar de empréstimo? Não, 1. Olha que estou ficando louco. Então vamos lá, vamos falar nome logo, vai. Veiga, volta de empréstimo. Zé Rafael, contratado. E Arthur Cabral, contratado. Então a gente já sabe 3. Eu não acredito em mais... em 3, mais do que 3 nomes além desses. Eu não acredito. Acho que o total de trocas vai ser no máximo 6. A gente já tem uma dica, mais ou menos, de quem não vai continuar, né? Se a gente traz o Veiga e o Zé Rafael, pelo menos um ali desse bolo vai sair, né? Agora não é hora de especular. Pelo menos um, se não 2. 2 por 2, né? Mas acho que não é hora de especular isso ainda. Tem base, que eu acho que precisa subir. E acho que isso a gente pode falar. A gente tem 3 meninos da base que vão estourar a idade. Que são o Ian, atacante de beirada, o Matheus Rocha, que é lateral direito, aliás, fez falta um lateral direito da base integrado no elenco esse ano, não fez? Tivemos que apelar aí, improvisar, pô, se tivesse o menino da base ali, né? Ah, vai jogar contra o Boca, joga contra o Boca, não tem problema. Se ele tivesse o ano inteiro ali, ele estaria preparado. E também o goleiro, o Anderson. Esse tá com a situação mais difícil, né? Também que a gente não sabe a situação dos 2 veteranões nossos, né? O Jailson e o Praz. Então ele fica aí na boca de saber se vai ser promovido ou não. Na pior das hipóteses, ele entra de quarto goleiro, né? O resto, tudo tem idade para mais uma temporada de sub-20, tá? Então esses 3 ou sobe ou empresta, né? Se bem que cabe. Eu acho que eles não ocupam espaço de ninguém. O elenco do Palmeiras tá bem enxuto. Colocar menino da base a mais ali, eu acho que não infla, né? É base. Saulo Carvalho quer contrato vitalício pro Dudu. Joga demais. Tá jogando demais mesmo. Tá jogando demais o menino Dudu. Vamos descer. Obrigado pelo superchat, viu? Aliás, façam superchat, que é fazendo superchat que vocês mantêm o nosso canal funcionando cada vez melhor, com cada vez mais recursos. Tudo aquilo que vocês já sabem. Vamos pegar aqui as perguntas com relação à eleição. A Sônia diz, quem colocou a Leila no conselho foi o Mustafa. Portanto, nem o Paulo Nobre, nem ninguém tem que falar nada. Por que, Sônia Luz, ninguém pode falar nada? Todo mundo pode falar o que quiser. Pode falar o que quiser. Quem colocou a Leila no conselho foi o Mustafa e foi por isso que eles romperam. Porque o Maurício ficou do lado do Mustafa e da Leila e o Paulo Nobre se sentiu isolado, foi isolado e acabou sendo escanteado do clube depois de ter feito uma gestão esplêndida. Então ele pode falar o que ele quiser, quando ele quiser. E todo mundo pode responder também o que quiser, a hora que quiser. Por que que não pode falar? Pode sim. Taffarel Teixeira, muito obrigado pelo apoio, meu caro. A política do Palmeiras, disse o EZ Player. Tá mais calmo hoje, meu caro? Está calmo. Estava muito nervoso na transmissão do jogo. Essa política do Palmeiras está pior do que Game of Thrones e House of Cards. É pior, tá? Conheço de perto. Vivi lá por 10 anos. Voltei lá no sábado para fazer entrevista com o Genaro, talvez fizesse com o Maurício, aí ele não me recebeu. Não estava marcado. O que a gente marcou foi para terça-feira, né? Feriado. Aqui em São Paulo foi feriado terça-feira. Tinha marcado com a assessoria dele. E aí depois disse que não. Não, vamos ver. Vamos ver. Não tá marcado, não. Tava marcado. Aí depois, não tá marcado, mas vamos ver, daí eu te aviso. E aí não avisou nem que sim, nem que não, sabe? Mó descaso. Foi, isso aconteceu, tá, gente? Isso aconteceu. É, deixando claro, marquei com o Genaro semana passada, para sábado, e fiz o contato preliminar com a assessoria do Maurício. Assessoria do Maurício, não, claro, vamos arrumar um horário ali para você. Aí eu fui fazer a entrevista com o Genaro no sábado, liguei para a assessoria do Maurício, falei assim, tô no clube, dá para encaixar agora? Não, agora não dá. Mas vamos marcar para terça-feira. Beleza. Aí encontrei com o assessor dele. Marcado para terça? Tá marcado para terça. No final da tarde ali, só não marcou o horário, mas no final da tarde ali a gente encaixa você, beleza? Beleza. Divulguei no Twitter. Aí a hora que eu divulguei no Twitter, ele, opa, você divulgou que vai fazer entrevista? Eu falei, ué, mas foi o que a gente combinou, não foi? Não, veja bem, eu falei que talvez. Eu falei que talvez, tá? Então, pode ser que não dê. Então, se você puder apagar, eu agradeço. Bom, quando ele falou isso, eu já falei, não vai me chamar. Só falou que ia pra eu não gritar. E não vai me chamar, e não chamou mesmo. Eu falei, não, tá bom, então eu aguardo. E aí, pior, né? Se ainda falasse, pô, Conrado, lembra que eu fiquei de te acertar e tal? Não acertei o horário, cara. Não consegui, me desculpa. Tá desculpado, cara. Sem problemas. Eu entendo, isso acontece. Mas aí, quando o cara nem ligou pra falar que não ia, falou nada. Falar, eu te ligo pra avisar se dá ou não. E não ligou. Aí você vê que nunca esteve nos planos da assessoria do Maurício Gagliotti me atender. Atendeu o Web Rádio Verdão, atendeu o Palmeiras Todo Dia, atendeu o Palmeiras Online, atendeu todas as rádios grandes, atendeu todo mundo, só não atendeu o Verdazo. Por quê? Porque sabe que eu tenho uma posição já tomada com relação a isso. Só que ele não confiou no profissionalismo que eu quero colocar aqui para esse canal. Eu tenho todo o direito de ter uma posição política aberta. Inclusive, nas eleições americanas, os canais de imprensa lá, eles abrem para quem eles apoiam. Não é aqui que é aquela imparcialidade mentirosa, que a gente vê os jornais aqui do Brasil, tudo querendo posar imparcial, mas eles fazem campanha para quem eles apoiam. Fazem. E só, eu faço, só que todo mundo sabe. Só que eu faço isso enquanto pessoa física. Agora, na hora de fazer uma entrevista com dois candidatos, é meu interesse ser imparcial para que você tenha confiança em mim. Então, eu fiz uma entrevista com o Genaro. As perguntas que eu faria para o Maurício são equivalentes, os mesmos temas. Eu poderia me aprofundar até nas perguntas ao Maurício. Por quê? Porque ele é a situação. Ele tem mais obrigações do que o cara da oposição. Ele tinha que ter feito um monte de coisas que o cara da oposição, por não estar no poder, não tinha como fazer. Então, eu até poderia chegar nele, aconteceu isso na tua gestão, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso, e aí? Né? Que seria uma entrevista bem mais pesada do que eu faria com o Genaro. Mas eu prefiro ser... Eu você pode ter certeza, a entrevista que eu faria, que foi a que eu fiz sozinho. Eu publiquei as perguntas que eu faria para ele e deixei. Se quiser responder essas perguntas, estamos abertos. Também não se preocupou em responder. Tudo bem, é uma escolha dele, ele tem direito. Eu não estou bravo com ele, só que eu tenho que esclarecer para você que está vendo o nosso canal por que não tem a palavra do Maurício Gagliotti aqui no nosso canal. Então é por isso, gente, é por isso que não teve entrevista com o Maurício, infelizmente, uma pena. Um abraço aqui para o Marcelo Torelli, que disse que ouviu hoje que a torcida do Vasco e Palmeiras são muito amigas, eu não sabia. As organizadas são amigas, tá? É aquela coisa de disputa de aliança, né? Que as organizadas fazem, até por segurança, enfim. A do Palmeiras é aliada à do Vasco. A do Vasco, do Atlético Mineiro e a do Grêmio. Tá repetindo demais? Ó, peixinho. Quem é contra a Crefisa merece ficar sem patrocínio. Só pensa no lado ruim da dívida? Bom, eu não sei qual é o lado bom de ter uma dívida, mas tá bom. E a quantidade de benefícios que o Palmeiras ganhou da Crefisa? Não, ótimo. Ninguém é contra a Crefisa, pelo menos aqui, ninguém é contra a Crefisa. O dinheiro da Crefisa, o patrocínio da Crefisa. Só que a partir do momento que patrocínio e conselho se misturam, se você não vê o perigo nisso, é o que eu te falo. Chega uma proposta de 120 milhões por mês, por... 120 milhões por mês, não, cacete. 120 milhões por ano, né? 120 milhões por ano. A Crefisa paga 80. Você prefere continuar com a Crefisa? Eu acho que a conselheira Leila Pereira poderia responder melhor. O que você acha que ela vai responder? Então, é esse o conflito que... Eu não sei por que você não quer entender. O dinheiro da Crefisa é ótimo. Só que a relação com a Crefisa precisa ser mais bem acertada. Agora, vi fazer campanha aqui no chat, você não vai fazer, tá? Que mais? Maurício é um grande presidente, velho. Tá me dizendo o Val... Então, é o que eu disse. Ele é muito melhor do que foi o Tirone. Muito melhor do que teria sido o Pescarmona. Muito melhor do que teria sido o Frizo, que perderam eleições aí recentemente. Mas ele já cometeu vários erros graves. O primeiro deles foi romper com um grupo com quem ele esteve junto por 4 anos e ralaram. Sabe, tomaram sopa de osso para tirar o Palmeiras lá do fundo do buraco e ele estava junto. E aí quando ele foi escolhido para dar sequência a esse trabalho, ele tirou todos esses caras fora. E abraçou o Mustafa e a Leila. Foi isso que ele fez. Então esse foi o primeiro grande erro dele. Ao abraçar a Leila, ele começa a ceder às vontades dela. O Avante nunca foi tão... esteve tão largado. A gente sabe todos os problemas que a gente tem com o Avante. Ou não tem? O Avante tá ótimo. Não tá, né? E essa dívida de 120 milhões que ele cedeu. E ele podia ter falado, Leila, você tá com problema com a Receita, esse problema é seu. A gente tem um acordo, o acordo é esse. Ah, mas não se faz isso com uma parceira. Pô, a parceira fez um negócio que era contra a lei. A gente vai pagar conta por isso? E não é uma continha. São 120 milhões! Eu não sei se isso vai ser um bom presidente, não. Como eu disse, erros graves. Erros gravíssimos. Fábio Poli, ó, uma mensagem, né, para quebrar o clima aqui. Abraço para a Cafelândia. Convido o pessoal para se tornar padrinho. Pois não, torne-se padrinhos do Verdazo. padrinho.com.br/Verdazo. Eu não recebo dinheiro da Crefisa. Né, tem muita gente que, né? Ah, então eu não recebo. Eu preciso do apoio da torcida do Palmeiras que gosta do meu trabalho. Então, se você puder se juntar a esses caras aqui, ó. Ó. Ó. 459 padrinhos. Lembra semana passada? Tinha menos. Ó como tá crescendo. E a gente vai crescendo devagarzinho. até chegar no 1.000. Então você pode ser o próximo. E ó, agora tem um apelo legal. Porque quando a gente chegar no 1.000, a gente vai olhar para trás e falar assim, pô, lembra quando a gente era metade disso, quando a gente era 500? Agora já chegou mais 500. Então, você ainda pode ser o cara da primeira turma, da página de cima. Não que os de depois sejam menos importantes, mas você vai poder falar assim, pô, eu tô desde o começo, eu tô desde lá de trás. É legal isso, né? Depois quando você vê o negócio pronto, você fala, pô, eu tô ajudando, ó. Mas também não vai diminuir o valor de quem ficar depois, é claro. Sandra Bueno, é só papo de político esse Genaro. Então, Sandra, mas você reparou que ele falou que a proposta está de pé mesmo que o Maurício seja eleito? Você reparou nisso? Então não faz sentido o que você está falando. É furada e mentira. Abram o olho. Eles querem afundar o Palmeiras. Ao contrário, quando traz uma proposta de patrocínio dessa, onde que ele quer afundar? Né? Ah, por que você está falando que é mentira? Por que não é bom que seja verdade? Por que você quer tanto que isso seja mentira? Porque você não sabe se é mentira ou verdade. Por que você quer que seja mentira? É isso que é estranho, sabe, Sandra? Que eu não sei nem se você é Sandra também, né? Você percebe como tudo tem os dois lados? Tá vendo? Eu posso falar, será que você é Sandra? Será que você é, né? Maurício Rossi, acredita que o Papagaio deve ficar no elenco integralmente ano que vem? Então, o problema é que chega o Arthur. Então, para o Papagaio subir e ter chance, no mínimo teria que mandar um embora, que é ou o Borja ou o Deverson. E não é hora de falar de mandar ninguém embora. Então, essa pergunta eu não vou responder por causa disso. Causa disso. Não por causa disso. Diego Mendes. Tem chance do Palmeiras voltar àquele amadorismo de antes? Tem. No longo prazo. No curto prazo, não. Então vocês podem ter certeza, gente, que nos próximos anos... Vamos terminar de maneira otimista. Um grande abraço para o Papini, que fez uma pergunta retórica aqui. Quantas pizzas valem o Palmeiras, né? É o que está acontecendo. É muito barato para ela comprar os conselheiros do Palmeiras com agradinhos, né? Como rodízio de pizza grátis. Tô uma pizza para todo mundo aqui. Ei. Quem quiser, vai lá e come um rodízio de pizza, gente. É assim mesmo. Mas qual a chance de voltar àquele amadorismo de antes? Pergunta o Diego Mendes. É uma pergunta... Eu acho que é a pergunta que... A mais importante de todas que foi feita aqui. Parabéns, viu, Diego? No curto prazo não tem. Por quê? Porque hoje o Palmeiras está muito forte. E com as receitas razoavelmente ainda equilibradas. O Avante ainda não morreu. E quando o Avante morrer? Que do jeito que está, vai morrer. E quando o Avante morrer? A gente vai ficar com muita concentração de receita em cima do patrocinador. Ela vai cobrir o buraco. Vai aumentar. De 80 vai para 100, vai para 120. A gente vai continuar forte. Só que concentrado nela. Presidente? Ah, vamos investir no Avante? Ela, não. Deixa que eu cubro. Então, por que que vocês acham que o Avante está tão fraco? De uns tempos para cá. Por que que acabaram as entrevistas de jogador falando, ó, eu fui contratado por causa do Avante. Lembra? 2015, 2016, todo jogador que chegava fazia uma apresentação na TV Palmeiras e falava do Avante. Acabou isso. Por quê? A partir do momento em que a gente fica com muita concentração de receita em cima da patrocinadora, a gente fica dependente dela. E a hora que ela sair, aí a gente cai naquela situação de antes. Aí a gente volta àquele amadorismo de antes. Aí volta e volta forte. Então, esse é o medo. Se a relação com a Crefisa fosse saudável, se a Crefisa se mantivesse restrita ao apoio que ela dá, que é ótimo. Eu nunca vou deixar de falar isso. O apoio da Crefisa financeiro é ótimo. Sou louco de falar o contrário. Mas tinha que ficar só nisso. Ó, vou te pagar 80 pau por ano, e é isso, e você põe o meu nome na tua camisa e acabou. Beleza. Ótimo. Te amo, Crefisa. Não é o que acontece. Não, não, isso aqui não, isso aqui não. Dando palpite. Falando o que pode, o que não pode fazer. Entrando em relação conflituosa. Seria mais ou menos o que aconteceu com a Parmalat? Pergunta o Torelli. Mais ou menos o que aconteceu com a Parmalat. Só que em proporções muito menores, porque o profissionalismo naquela época era muito menor do que é hoje. O volume de dinheiro era muito menor. De tudo, tanto do mercado interno quanto do mercado global. Tudo inflacionou. Então, agora é quase obrigatório você ter uma administração profissional. Você vê, em 2008, o Palmeiras era um dos clubes com maior orçamento do Brasil, depois daquele acordo com a Trafic. E o orçamento do Palmeiras era 120, 130 milhões. 2008. Hoje é de 500. Né? Olha o abismo. Né? Tudo bem que teve inflação no período também, mas é um abismo. Ótimas perguntas de vocês, estão de parabéns. E como a gente não tem o estagiário dos abraços hoje, queria agradecer a todos vocês pela participação. Desculpem não ter respondido mais perguntas, mas é que muita gente perguntando e o assunto é complexo. Mas eu espero que vocês tenham compreendido um pouco mais da política do Palmeiras, que é chata, é complicada. Vamos torcer para que aconteça o melhor possível amanhã. Parabéns ao vencedor, seja quem ele for, eu acho que vai ser o Maurício Gagliotti, e que ele tenha sabedoria para manter o Palmeiras equilibrado em sua gestão. Seja quem ele for, pode ser que o Genaro ganhe também, ficarei mais feliz com isso, não escondo. Mas não posso também esconder as preocupações que eu tenho caso o Maurício ganhe, mas vou torcer muito por ele, como torci nessa gestão. E como estou torcendo muito para o Palmeiras ser campeão, sabendo que vai ajudar muito ele. Porque se o Palmeiras não for campeão, quer dizer, aqui agora já tem eleição, mas se o Palmeiras tivesse sido eliminado do Campeonato Brasileiro, seria muito melhor para a oposição ganhar, mas você pode ter certeza que eu estaria muito mais puto. Eu estou muito mais feliz agora que o Palmeiras vai ser campeão. Porque o final de tudo, a finalidade de tudo, o objetivo é o quê? Ser campeão, e a gente está a um jogo de chegar ao objetivo do ano. Ser campeão brasileiro. Então, vamos focar no jogo, vamos focar no título, vamos focar na taça, no troféu. É uma pena que a eleição esteja marcada para a mesma semana de uma conquista de título. Quer dizer, é essa avalanche de emoções, né, de discussão, e a gente não consegue focar tudo no que é mais legal, que é o futebol. E isso é culpa do estatuto, que determina que a eleição seja na segunda quinzena de novembro. Parabéns aos gênios que escolheram essa data. E vamos, a gente tem que conviver com isso. Ainda bem que agora, pelo menos, é de 3 em 3 anos. Esse é o lado bom de ser de 3 em 3 anos. Tirando o casuísmo dessa mudança, o fato de ser de 3 em 3 anos, per se, é excelente. Porque agora a gente não tem mais aquele negócio de ano sim, ano não, essa chatice. Pelo menos demora um pouco mais. Né? Esse tumulto que a eleição sempre causa, e causa rusgas, deixa cicatrizes. Muita gente rompe um com o outro, não quer mais ver nem pintar de ouro. Por isso que eu saí desse ambiente político do Palmeiras por causa disso. É muito tóxico. Vejam o Beluso como ele saiu da presidência, quase morreu. Vejam o Paulo Nobre, o grau de envelhecimento físico dele. Pegue uma foto dele de 2012, de campanha, e uma foto dele no final de 2016. O estado físico dele, a deterioração física que os 4 anos como presidente causam. Não vai ficar bravo comigo, hein, presidente, por favor. mas é pesado demais, gente. É um clima insuportável. Eu não desejo isso a ninguém. Parabéns aos bravos palmeirenses que entram por amor ao clube, para defender o clube acima de tudo, e entram nesse ambiente tóxico com esse ideal. Tentei fazer isso e não consegui. mas admiro muito quem continua fazendo isso por ideal ao Palmeiras. E tem gente, tem gente. Aquela coisa que todo mundo fala, né? Tudo política, tudo tem interesse pessoal. Olha, 80% é. 90% eu diria. Mas tem lá os 10%, viu, gente? Que é gente do bem pra cacete. Que é gente de verdade, sabe? Que é palmeirense. Que tá ali não só porque quer ver o Palmeiras bem, mas como quer proteger o Palmeiras dos aproveitadores. Então a gente precisa dessas pessoas lá. Boa sorte para o Palmeiras nesse fim de semana. Que aconteça tudo de melhor para o nosso Palmeiras esse fim de semana. Deixo aqui o convite para vocês assistirem ao jogo no canal que vocês quiserem, mas o áudio aqui no nosso Verdazo. Eu e Bruno Zaniolo estaremos transmitindo a partida entre Palmeiras e Vasco a partir das... Uma especial, né? Um pouco mais cedo. 16h30 a gente começa a transmissão no domingo. 16h30, lá no Bar Vírgula, eu e Bruno Zaniolo. E a gente volta com o Periscatso na segunda-feira. E terça-feira tem a finalíssima da Supercopa do Brasil Sub-20 no Allianz Parque. Eu estarei com o Bruno Zaniolo também lá para transmitir o penúltimo jogo da temporada, que é um jogo de Sub-20. O primeiro jogo começa daqui a pouco, então já sintoniza a televisão ali no Sport TV agora que vai começar. São Paulo e Palmeiras, jogo de ida da Supercopa do Brasil Sub-20, jogo da volta, então terça-feira também com transmissão ao vivo do Verdazo, no ritmo de rádio, é claro. Tá certo, pessoal? Muito obrigado então pela companhia e até domingo, onde talvez, quem sabe, tomara, vamos gritar. Não vou falar para não acordar ela. Tchau, rapaziada, até domingo. Mas tá ao vivo ainda, né? Ao vivo?